E a primeira coisa que eu quero dizer hoje à noite é que não há nenhum poder maior nesse mundo do que o amor. Se vocês olharem para os nossos dias, ou olharem ao longo de toda a história da humanidade, guerras nunca resolveram os problemas de nações, de famílias, de pessoas. Agora, o amor venceu. Porque o amor vence ódio. O amor quebra, no bom sentido, as pessoas que vêm com o coração amargo. Mas vocês perguntariam, o amor funciona em todos os casos? Se você ama alguém ou você faz o melhor para alguém, isso sempre vai funcionar? Não, sempre não vai funcionar. Por quê? Porque quando a gente ama, você fez a sua parte, mas a parte amada nem sempre corresponde. Vai funcionar, porque para amar sempre precisa ter duas ou mais pessoas. Deus amou o mundo, diz a palavra. Todo mundo se converteu porque Deus amou todo mundo? Não. Quanta gente rejeita o amor de Deus? Vamos abrir a escritura e ver esse pequeno versículo, que é um resumo da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. Olhe comigo ali em João 3, 16. É o resumo de toda a Bíblia, que eu sugiro que você saiba esse verso de cor. E falando nisso, quantos versículos da Bíblia você sabe de cor? Se ainda não sabe muitos ou quase nenhum, comece esse hábito de decorar versos da Bíblia. Nós podíamos decorar um versículo por semana, ao final do ano, saberíamos 50 e poucos versículos, 54, mais ou menos. Você já pensou nisso? Quem sabe é um bom desafio para 2012. Um verso por semana não é nada difícil. É fácil, né? Um versículo às vezes tem duas linhas, três linhas. Isso é tão fácil. Pense nisso para o próximo ano. Veja aí. Veja comigo, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que você já sabe esse verso de cor? Lê mais um pouquinho na sua Bíblia, leia um pouquinho rapidamente. Muitos de nós já sabemos ele. Mas vamos fazer um pequeno ensaio aqui. Um pequeno ensaio. São apenas quatro linhas. Vamos lá? Já dá para tentar de cor? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já sai sem olhar na Bíblia? Tente dizer para a pessoa próxima a você. Tente dizer para ela. Depois a pessoa diz para ti. Tente. É um pequeno ensaio. Porque Deus... Eu vou dar uma cola. Primeira vez tem cola, tá? Não olhe na Bíblia agora. Tem cola. É a santa cola. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora sem cola. Porque Deus... Vamos lá. Que deu... Para quê? Para quê? Mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Já sabem todos... Um verso da Bíblia, viu? Em 3 minutos decoramos um versículo, ou 2 minutos. É muito fácil um por semana. Irmãos, irmãs, veja o que diz a palavra. Que Deus, olha onde tudo começa. Onde tudo começa, onde tudo tem seu início. Deus amou. Ah, pastor, mas o que quer dizer com Deus amou? Que Deus abriu mão daquele que ele tinha de melhor consigo, o filho dele. E eu marquei aqui na Bíblia, sublinhei a palavra amou e deu. Quem ama, sempre dá. Você concorda comigo? Quem ama, dá carinho, dá atenção. Muitas vezes, pessoas queridas nossas, nós damos presentes. E aqui a palavra de Deus diz que Deus amou. Mas Deus amou o mundo não queria saber de Deus. Aquele verso que eu recitei, quando nós apresentamos as crianças, veio para o que era seu, mas os seus não o aceitaram. Então, vamos partir de um ponto que Deus amou a inimigos, a pessoas desinteressadas nele, pessoas que queriam cuidar só das suas coisas aqui no mundo, e Deus as amou. Seria um moço amando uma moça que não tem interesse nele. Mas ele insiste em amar, insiste em amar, insiste em amar. Nos relacionamentos humanos, às vezes isso dá certo, é correspondido. E às vezes, não é correspondido. Porque você não pode obrigar a outra pessoa a te amar. Talvez alguém de nós já amou uma pessoa quando era jovem. Queria namorar ou casar com tal pessoa e essa pessoa não quis. A outra pessoa tem liberdade de dizer sim e dizer não. Ninguém pode forçar outro a amá-lo. Nem Deus pode te forçar a amar a ele. Nem Deus. Porque amor nunca é algo obrigatório. Se você se converteu a Jesus, alguém te obrigou a você se converter? Antigamente, até tinha pessoas que obrigavam a casar. Acho que hoje isso é menos frequente. De repente, o pai da moça via que o moço estava enrolando, ou tinha feito bobagem. O pai da moça, muito brabo, violento, pegava uma arma. Agora você vai casar com a minha filha. E o futuro genro, na obriga, dizia, sim, senhor. Isso era amor ou era para fugir da própria morte? É para fugir da morte. Talvez até casou. Quem sabe viveram a vida inteira juntos. Cumprindo um papel, mas sem amor. Quando se ama, vejam que eu acabei de dizer que Deus amou. E Deus não conseguiu conquistar todos os corações, apesar de ele ter feito tudo o que fez. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, da sua vizinhança. Você pode fazer o bem aos outros e ainda as outras pessoas antipatizarem contigo. Ainda as outras pessoas dizem, ah, o que é esse vizinho? O que é essa vizinha metida aí? Quer vir puxar conversa comigo? Você quer fazer uma amizade com a pessoa. Você muitas vezes quer falar de Jesus para esse alguém, e você um dia faz um bolo e leva de presente lá, e a pessoa, muito desconfiada, deve ter uma segunda intenção por trás disso. E tem. Mas não para tirar nada dela. Tem a segunda intenção de acrescentar, além do bolo, Cristo Jesus para a vida dela. Deus amou o mundo. Alguém diz, nosso mundo está tão estragado agora. Nosso mundo está de cabeça para baixo. Isso não é de agora. Há um tempo atrás eu li um texto aí, o pessoal que mexe com educação, de um dos filósofos, 500 antes de Cristo, E ele escreveu como estava a juventude daquela época. O desrespeito pelos mais velhos, o desrespeito por professores, o desrespeito... E alguém diz, ah, o nosso mundo está cada vez pior. Desde que o homem se afastou de Deus, nosso mundo está horrível. Agora só tem mais publicidade, a gente fica sabendo o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. As pessoas foram pessoas que respeitaram a Deus ao longo da história? Não. As pessoas amam a Deus no nosso tempo, em geral? Não. Mas aqueles que entenderam como Deus as ama, esses começam a amar a Deus. O Senhor olhou para esse mundo e viu a miséria desse mundo. Quando você vê uma pessoa, seja na vizinhança, na rua, ou você encontra um antigo conhecido de infância, você trabalhou, digamos nós aí que estamos na faixa dos 40 e poucos, 50, alguns de nós já estão aposentados, você trabalhou a vida inteira, deu duro, conquistou a sua casa, tem a sua família estável, tranquila, filhos, alguns já netos, está tudo redondinho na sua vida. E você encontra um amigo de infância que também tem a sua idade. E a vida dele está uma desgraça completa. E você olha para ele, e vocês tinham, na época, as mesmas oportunidades. E ele te conta a história dele de infelicidade. Ele te conta que nada deu certo na vida, nem profissional, nem família. Até, de repente, saúde está estragada porque não soube cuidar. Está tudo errado. E você gosta daquele antigo amigo, daquela antiga amiga. Você tinha um carinho especial. O que dá no teu coração encontrar uma pessoa, você bem e ela super mal? Não te dá uma dose elevada de compaixão? Meu amigo, ele podia estar igual a mim. Ele está numa miséria. Isso traz uma compaixão no teu coração. Eu conto isso para falar o que Deus... Vamos dizer que antes do ser humano se desviar de Deus, homem e Deus eram amigos. Deus continua sendo Deus, mas o homem não continuou sendo homem como era. Ele decaiu, entrou em miséria, entrou em brigas, litígios, mortes, violência, depravação, um explora o outro, e aí o ser humano afundou. E Deus olhou para tudo aquilo e disse, mas são minhas criaturas. Eu não consigo ver miséria sem fazer nada. Assim como eu falava, você encontra um amigo antigo, uma amiga antiga, e você, cheio de compaixão, você vai dizer, o que eu posso fazer para melhorar a tua vida? Você não vai dizer isso. Para um estranho que você encontra um mendigo na rua, você nunca viu, de repente teu coração não se comove, porque é um estranho. Mas aquele estranho ainda é amado por Deus. Mas se você encontra um amigo, seu coração se comove. Ou não? Sim. Você de repente sabe a notícia que alguém muito amigo seu e que você também não vê há anos está lá morrendo no hospital. Está nos seus últimos dias e você sabe desta notícia. O que você vai fazer? Ah... Também a nossa amizade já esfriou, tantos anos não nos vimos mais. Ou se você tem coração, você não vai lá visitar o antigo amigo. Pelo menos ajudá-lo a morrer. Levar um pouquinho de alegria, sabendo que a tua presença traz alegria para ele. Você não vai lá no hospital? Vai. Se não for no hospital... também não vai adiantar ir no funeral. Porque daí, para o amigo, você não consegue trazer o mínimo de alegria depois que ele fechou os olhos definitivamente. Deus olhou para nós, e aí esse verso da Bíblia diz que Deus amou e Deus deu. Quando nós amamos, nós vamos dar. Pais, vocês amam os filhos, não amam? Mães em especial. Quantas mães deixam de comer algo para dar para os filhos? Deixam, mães, ou não deixam? Já deixaram ao longo dos anos? Sim. Por que que vocês fizeram isso? Por que que vocês abriram mão? De repente tinha só uma fatia de torta. Ganharam de uma amiga e dividiu por toda a família. Sabe por que que você fez isso, mamãe? Porque você amava os filhos. E ama os filhos. O pai trabalha, sai de manhã cedo, volta à noite. E ele faz isso todos os dias. Por que que o pai faz isso? Porque ama a família dele. Quer o melhor, quer às vezes guardar uma reserva financeira, até para alguma possível dificuldade. Nós pais queremos deixar coisas para os nossos filhos. O dia que nós morrermos, muitos de nós gostaria, que meu filho então tenha uma casa. E se você tem 10 filhos, então tem 10 casas, uma para cada filho. E se puder deixar um automóvel para cada filho. E quem mora no interior deixaria terras para os seus filhos. Pais e mães pensam assim. É natural pensar assim. Não tem problema. Sabe por que que nós queremos deixar algo para os nossos filhos? Porque nós amamos eles. Mas amar eles custa muito para nós. Pode ser que alguns de nós poderiam morar numa casa muito boa e ter um carro muito bom. E fazer viagens e acabamos não fazendo. Para quê? Para melhorar as condições dos nossos filhos. Sabem por que que nós fizemos isso? Porque amamos eles. Amamos. Também devo dizer que não devemos dar em excesso, isso faz mal. Mas isso é um outro assunto. Por que que um pai trabalha tanto, uma mãe se esforça tanto, uma mãe reparte tanto, uma mãe limpa a casa? Eu já ouvi muita mãe chorando no nosso escritório, dizendo assim: lá em casa ninguém me reconhece. Eu trabalho, trabalho, ninguém viu a casa limpa. Quando está suja, todos enxergam. Ninguém viu que o lixo do banheiro foi limpo, a pia foi limpa, a toalha foi trocada, os lençóis foram lavados. Ninguém viu, mas quando não se faz, todos enxergam. É, mãe, o que tu sente? De vez em quando, Deus sente, todos os dias. Deus amou, e tem gente que ainda não viu. Tem gente que ainda não reconheceu. Mas Deus continua amando, a mãe continua fazendo o que tem que fazer em casa, para a casa funcionar. Pode ter um pai que trabalha exaustivamente, cansativamente, e o pai faz de tudo. E os filhos não reconhecem. Se tem algum pai que faz de tudo em casa e os filhos não reconhecem, pai, eu vou te dizer uma coisa. Continua fazendo. Pastor, isso é muito duro. Não ser reconhecido é duro. Eu sei que é. Mas continua fazendo, pai. Porque eu disse para aqueles pais que apresentaram os bebês hoje: os filhos de vocês, essas criancinhas, vão ter a oportunidade de conhecer a Deus olhando para vocês. Olhem. Continuem fazendo. O amor nem sempre é reconhecido. O amor muitas vezes não é aceito. Ele é dado, mas a outra parte o rejeita. Tem gente que o faz conscientemente, outros não o fazem consciente. Tem gente que reconhece as coisas que você faz, e pode ser que teus filhos, ou marido, ou esposa, não reconheçam. E nem é tudo tão elaborado nas suas mentes. Eu não quero reconhecer. Não é, às vezes é por descuido também. Se alguém não reconhece, jovens, reconheçam o que pai e mãe fazem. Mas o triste de tudo que eu estou falando hoje à noite é que o amor pode ir pelo ralo, ir esgoto abaixo. Uma vez uma pessoa entregou para mim e para outros irmãos aqui da igreja, joias, ouro, muitas correntes de ouro. Porque era usada para fazer feitiçaria, com aquelas coisas de adivinhação e coisa assim. E eu não sabia como destruir aquele ouro. E sempre fazemos isso, quando destruímos objetos de valor, sempre fizemos com testemunhas juntos. E nenhum de nós tinha um maçarico poderoso, aquilo que corta até aço, nós não tínhamos. Então, uma das vezes eu lembro que fomos a um banheiro e largamos as correntes de ouro ali e demos descarga. Alguém disse, pastor, joias para o esgoto, joias na fossa. Sim. Ninguém sabia, e eu não vou dizer para ninguém ficar tentado a meter a mão na fossa. Não vá procurar, porque eu não vou te dizer onde foi. Mas isso acontece, agora traz isso para o campo espiritual junto a Deus. Tem gente desperdiçando o ouro do amor de Deus e mandando fossa abaixo. Não desperdice. Deus te ama, está dito aqui na palavra. Como é que Deus mostrou que ama? Como Deus mostrou? Olha o que diz esse verso. Ele deu, mas deu o quê? Ou melhor, deu quem? Deu o seu filho unigênito. Unigênito é uma palavra que nós não usamos no nosso dia a dia. E é uma palavra na Bíblia usada exclusivamente para falar de Jesus. Lembra do Antigo Testamento que diz que Abraão deu o filho único dele? Na verdade, não era o filho único, né? Porque Abraão já tinha Ismael. Mas era o único da promessa, nesse sentido sim. Agora aqui Deus deu o filho único. Por que que Deus não poderia se... Por exemplo, tivesse reinventado um outro Adão de carne e osso, uma outra Eva de carne e osso, e esse Adão e Eva fossem perfeitos. Mas a humanidade, por algum motivo, a humanidade em geral tivesse decaído, saído da presença. Por que que Deus não podia doar um Adão? E sim teve que dar o filho dele que veio do céu. Porque um Adão teria a marca da natureza humana. E o filho unigênito tinha a marca da natureza divina. O único igual em tudo. O único igual a Deus. Então, simplificando, Deus deu um pedaço de si para a humanidade. Então, quando o Senhor veio ao mundo... E quando foi na cruz, então podemos dizer também, um pedaço de Deus. Ou dizer mais ainda, a totalidade de Deus que estava presente em Jesus, estava na cruz. Deus deu o que Ele tinha igual a Ele. Por isso, o Adão, se houvesse um Adão perfeito, não serviria. O Filho de Deus, um que era não só parecido com Deus, não semelhante a Deus, semelhante é muito parecido. Deus deu um igual, do mesmo tipo do que Ele, igual em tudo. Qual é a coisa que você tem, agora o objeto, que você julga de maior valor que você tem? Pense um pouquinho. Objetos. Carro. Talvez para alguns de nós, o objeto de mais valor é o carro. Ou outros de nós, não, o objeto de maior valor é a minha casa. Não te preocupa que eu não vou te pedir isso. Ou alguns de nós têm uma joia de muito significado e também de muito valor. Isso, pastor, isso aqui eu não dou para ninguém. Nem para filho, nem para filha. Não dou para ninguém. Isso é meu. Pensa agora. Pensou no objeto? Deus tem acesso a esse objeto ou não? Pensa um pouquinho. É você e Deus. Deus tem acesso a esse objeto? Um dia eu disse aqui na igreja. Tem irmãos que pedem assim, pastor, ora para eu arrumar um bom emprego, um bom salário. Eu digo, eu oro. Somente com uma condição. Se o que você ganha, Deus pode participar disso ou não, senão eu não oro. Porque eu não posso fazer uma oração que te afasta de Deus. Mas sim uma oração que te aproxima de Deus. Pensa agora, você que tem um filho, dois filhos, três, quatro. Talvez os irmãos mais velhos ainda é do tempo de cinco, seis, sete filhos. Qual o filho mais importante para você? Ah, pastor, não, não pode fazer essa pergunta. Afinal, todos são importantes. Se você tivesse que escolher um filho para dar para Deus... Deus não está pedindo isso. Mas se tivesse que escolher um dos filhos, como foi pedido a Abraão, se tivesse que, entre aspas, sacrificar um filho, qual seria? Não, pastor, nenhum deles. E você está certo. Agora, sabe o que que Deus fez? Ele só tinha um. Exatamente igual a ele em tudo, na qualidade, no poder, na santidade, na perfeição, só tinha um. E Deus deu aquele um, o único. Será que isso pesou para Deus? Foi difícil lá no coração de Deus? Claro que foi. Se a gente diz, ah, Deus não sentiu nada, Deus deu, aquilo aí foi brincadeira para Deus. Não. Deus é sensível. A palavra do Senhor fala, usando para nos assemelhar aos sentimentos humanos, como que Deus chora. Deus se entristece. Então nós podemos dizer que quando Deus deu o seu filho... Houve um aperto no peito de Deus. Houve. Mas havia algo maior. Que Deus eu vou dar. Porque vale a pena dar. E nós que já cremos. Então podemos dizer, valeu a pena. Deus, o Senhor ter dado o seu filho por mim. Valeu a pena. O resultado está aqui. Você pode concordar com isso? Pode? Valeu a pena, Senhor. Jesus um dia disse, ninguém tira a vida de mim, eu a dou espontaneamente. Às vezes a gente diz, ah, Jesus foi barbaramente assassinado, foi isso, foi aquilo. Num sentido é verdade. Mas, no outro sentido, Jesus podia ter fugido. Afinal, ele era um homem livre, caminhava pelos campos, pelas cidades, ele era um homem livre. Mas ele disse, ninguém tirou a minha vida. Eu a dei. Você já pensou? Eu dei a palavra lida no início do culto, que ninguém tem maior amor do que este de alguém dar a vida pelos seus amigos. Dar a vida pelos amigos. E vós sois meus amigos. Daí o Senhor diz, se fazeis o que eu mando. Deus deu, Jesus deu. Logo, consequentemente, os filhos de Deus, entendeu? Dão. Dão. Quando nós queremos ganhar sempre, nós perdemos. Sabe o que eu tenho visto? Na vida natural, também na espiritual, mas na vida natural, quem sempre quer levar vantagem, perde. Pode observar. E se você é um desses que quer tirar proveito de tudo, saiba que você será um grande perdedor na vida. Sabe por que a gente é dizimista? Uma, porque é uma bênção e é uma ordem de Deus. E nós queremos obedecer. Mas sabe por quê? Porque quando a gente é dizimista, a gente está aprendendo a vencer o egoísmo todos os meses. Não deixe esse mal se criar no nosso coração. Todos os meses eu corto o egoísmo nesse particular do dinheiro. Você está cortando o egoísmo também ou está deixando ele brotar? Porque se ele brotar, tu saiba que não é só nesse item. Em tudo que é item da vida você vai ficar egoísta. Os casados, quando você só quer na sua casa que todo mundo te sirva, ou filhos, a mãe tem que fazer tudo lá em casa. Afinal, o meu trabalho é estudar. É, e quem cuida da casa? Quando nós queremos que os outros nos sirvam, está se criando um egoísmo terrível dentro de nós. Eu faço questão na minha casa, eu já disse aqui, de vez em quando, não consigo fazer isso toda hora, mas de vez em quando, eu pego e vou lavar os banheiros, ninguém me pede, eu pego e vou lavar, ninguém me tirou a vida, eu espontaneamente a dou. Ninguém me mandou lavar banheiro, eu espontaneamente faço. Sabe por quê? Porque dentro de uma casa eu acho que é o serviço mais humilde que tem. É ou não é? Acho que é, né? Limpar vaso, de repente os filhos sujar. Limpar ralo de banheiro. Limpar vidro de banheiro gorduroso, da gordura do corpo. Vocês sabem o que eu estou falando, não sabe? Todo mundo faz isso em casa. Tirar papel higiênico do cestinho. Aí, gurizada, é ruim, né? Os jovens estão lá em cima. É ruim ou não é? É. Mas nós temos que fazer isso. Uma para aliviar o trabalho da mãe. Mas outra para a gente nunca desaprender a fazer as coisas simples. Que ninguém quer fazer. Ou que normalmente se foge de fazer. Amar. É fazer isso dentro de casa também. Amar a mãe, amar o pai, marido, mulher se amarem, também é participar das tarefas simples do lar, como o apóstolo Pedro falou. Uma vez eu tive um amigo que ele morava, nós morávamos sempre em grupos de 5 rapazes, 7, 8, morava um monte de rapazes junto para baratear aluguel. Alguns aqui sabem o que é isso, né? E a gente estava sempre assim com pouquíssimo dinheiro. Estudante é assim mesmo. Então, aquele colega tinha um dinheirinho a mais. E ele comprava leite condensado, aquelas latinhas. Eu já vou dizer para ele, bem feito. Depois vocês vão entender por quê. E ele tinha mais condições que a gente. E ele então comprava a latinha de leite condensado. Fazia 2 furos com o abridor de lata e tomava escondido para não repartir com ninguém. E botava dentro do guarda-roupa dele, ninguém sabia que ele tinha leite condensado, não botava na geladeira. Porque aí o pessoal ia ver, olha aqui, ó, reparte com nós. Isso os que pediam, porque tem uns que já avançavam na latinha sem pedir também. E ele botava lá no guarda-roupa E um dia ele foi chupar a mamadeira dele, a latinha, e aquele negócio não saía, mas chupou e desceu. Ou ficou na boca, melhor. E ele tira, e vem saindo uma barbinha. Que nojo! Era uma barata. Bem feito! Por isso que eu disse, bem feito, egoísta! Não queria amar, não queria repartir. Olha, ele era um filho de Deus, era um moço crente, mas nesse particular, teve que botar uma barata na boca para aprender a fazer as coisas. Tomara que vocês não precisem chupar barata, tá? Estou pegando assim uns termos bem nojento, uma cena bem ruim. Tomara que você não precise passar isso. Para aprender a repartir com os irmãos. Os filhos de Deus também dão. Dão tempo, dão atenção. Dão generosidade. Atos de generosidade. Ontem no final do culto, uma pessoa me trouxe 2 pães. E eu acho que 1 quilo de linguiça. Fiquei muito feliz. Os pães já quase foram, né? E a linguiça, um pedaço, vai hoje de noite, na volta do culto. Mas é uma generosidade. Alguém que eu quero dar uma coisa para a família do pastor, pronto. Seja generoso, é uma forma de mostrar amor pelos outros. Nós fizemos aqui o culto do dar todos os anos. Seja generoso, mas não só ali, sempre. Os filhos de Deus doam, porque quanto mais retemos, mais perdemos. Eu acredito de todo o meu coração naquilo que diz a palavra de Deus, que mais feliz é quem dá do que quem recebe. Só que a gente gosta de receber. Mas nós temos que aprender, irmãos, cada vez mais dar, porque Deus deu, Jesus deu, e os filhos do Senhor dão. Eu soube de uma história de um menino jovem que foi a uma sorveteria e chegou lá, e aí veio a moça atender na mesa, a garçonete, e perguntou ele a ela: quanto custa um sorvete bom, daqueles bons? 5 reais. Com 5 dá para comprar um bonzinho aí, né? Dá, né? Eu comprei esses dias, estou sabendo. E quanto é um... E aí ela já queria servir aquele menino, estava ali tipo atrapalhando ela, tirando o tempo dela, tinha outros a servir. E quanto custa um outro, o abaixo do bom, do muito bom? Ah, o outro custa 4. E o menino ficou um tempo, e aí, de repente ele pediu: então me dá um de 4. Aquela moça foi servir de má vontade, afinal era só um, tipo um adolescente numa sorveteria, e tirando o tempo dela, e ela resmungando, foi lá e falou com os outros colegas: olha aquele menino chato lá, me tirando meu tempo, e botou o menino lá embaixo, no chinelo. Trouxe o de 4, o menino pagou. Tinha uma nota de 5, sobrou 1 real. Ficou ali na mesinha, tomando o sorvete dele, tomando. E aquele 1 real ele deixou ali. E deixou um bilhetinho. Esta é a gorjeta para ti, para a garçonete. Foi embora. Quando a moça foi limpar a mesa, ela viu o bilhete e viu 1 real. Ela começou a chorar, que o menino deixou de tomar o sorvete melhor, tomou o inferior, porque ele queria demonstrar para ela generosidade. Eu nunca vi ninguém fazer isso, viu? Eu nunca vi. Mas que ato! Não é um ato de amor? Não é? Deixou de comer o melhor para dar a gorjeta ali. Os filhos de Deus, muitas vezes, eles abrem mão do melhor para poder abençoar alguém. Você pode fazer isso. Você tem aprendido as coisas de Deus, tem que praticar as coisas de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho igual a ele, deu ao mundo para que todo que nele crê. Você acredita em tudo isso que Deus diz aqui na palavra? Se você crê no filho dele, você tem algo que é dele em ti. A vida eterna. A fé que você deposita em Jesus te transforma numa outra pessoa. A prova de amor, Deus deu. Amor só de boca, amor só de discurso, isto não existe. O amor sempre implica em abrir o coração e abrir a mão. Isso é amor. A gente ama dentro de casa, pais e filhos, casais amam. Na igreja a gente ama, e nós da igreja, a semelhança do Senhor, amamos as pessoas que não conhecem a Deus. Fizemos o melhor por elas, para que venham a conhecer. O amor não pergunta quanto eu vou perder, mas o amor pergunta o que eu posso dar. O menino da sorveteria não perguntou quanto ele ia perder. Mas ele tinha algo no coração dele. O que eu vou dar para essa moça que está me atendendo? Ainda que ela atendia contrariada. O que eu vou dar? Deus deu. Jesus deu. E nós não temos alternativa a não ser dar. Dar o teu amor para Deus. E dar o teu amor a pessoas. Não temos alternativa. Se somos filhos de Deus. Se somos, temos que ser iguaizinhos ao Pai. Feche seus olhos. Eu gostaria que você falasse com Deus. Um pouco a respeito do que você ouviu. Feche seus olhos para que ninguém te disperse. Jesus um dia disse, quem quer ganhar a vida, a qualquer custo, perde a vida. Mas quem entregar a vida em favor de mim e do meu reino, esse encontra a vida. Você pode acreditar de todo o coração, que o que Jesus diz é a mais completa verdade. Se você nunca entregou a vida para Jesus, faça isso hoje, diz Jesus. Se até hoje eu comandei a minha vida, eu vivi a minha maneira, eu cansei disso, Senhor. E vou dar crédito ao que o Senhor diz. Eu também quero esta vida eterna. Você pode dizer isso ao Senhor. Eu quero aprender, Senhor, a te amar. Igualmente, Senhor, eu quero aprender a amar meus semelhantes. Começando na minha casa, mas não ficando só dentro da minha casa. Amando aqueles que ninguém ama, Senhor. Amando os desprezados. Senhor Deus, você pode dizer isso. Entra no meu coração. Entra na minha casa, Senhor, eu preciso tanto de Ti. Entra na minha vida, Senhor. O Senhor amou o mundo. No mundo tem muita gente que ninguém ama, Senhor. Mas o Senhor ama. No mundo tem muita gente que despreza o Teu amor, Senhor. Mas o Senhor continua amando como aquela mãe. Ou aquele pai que não é percebido o seu esforço, mas continua se esforçando em favor dos seus queridos. Obrigado, Senhor. Que o teu amor tem endereço. O Senhor amou o mundo. Obrigado que o teu amor também foi realizado pagando um alto preço, dando teu filho. O teu amor teve um propósito: salvar. E se você precisa dessa salvação, você pode dizer: Senhor, me salva nesta noite. Você pode dizer isso. Entre você e o Senhor, pode dizer: me salva, Senhor. Pode falar com Deus. Se você não é parecido com Jesus ainda, no seu coração e na sua atitude, você pode dizer então: Senhor, eu quero ser parecido. Assim como o Senhor provou o amor por mim, eu quero manifestar meu amor por Ti, Senhor. Eu quero, Senhor, mostrar aos outros também como o Senhor ama. Usa minha vida, Senhor. Usa minha vida.